Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Diga Lá, o Sr. Fado. Edição para esta sexta-feira, dia 11 de abril de 2014. A edição de hoje vai trazer até os nossos ouvintes nem mais nem menos do que, como é lógico, fado. Mas fados e fados diferentes. Vamos ficar com fados mais clássicos. Eles são mais habituais aqui no programa. São sexta-feira, digamos que é para trazer músicas que nós aqui jamais conhecemos e que, enfim, são os nossos fadinhos mais habituais. Com uma outra exceção, claro, mas vamos trazendo aqui esses fados que vão passando aqui no nosso programa. E claro, ao longo da semana, outros fados vão também sendo escutados, vamos dando sempre voz aos artistas, sejam eles mais antigos ou mais recentes. Mas hoje, o nosso, diga lá, o Sr. Fado vai trazer, por exemplo, assim só por causa das coisas, o António Pinto Basto com a canção da Rosa Branca, ao mesmo tempo que a Amália Rodrigues nos traz um fadinho que eu vou por aqui. É um fadinho que eu acho muito interessante, que é o Diga Lá ao Senhor Vinho, que não dá, foi um bocadinho para aí a inspiração para o nosso programa. E também, ou melhor, até posso fazer aqui outra coisa, posso por aqui o Barco Negro, se calhar até é melhor. Ponho aqui, então assim, fica a Canção da Rosa Branca, do António Pinto Basto. Fica também o Barco Negro, da Amália Rodrigues. E o Vicente da Câmara, a moda das tranças pretas, para amenizar aqui um bocadinho a coisa, para não ser só tristezas. São as primeiras três da edição de hoje do nosso programa. Diga lá ao Sr. Fado, que espera também a sua participação para o nosso e-mail geral.radioantenaweb@gmail.com ou para o nosso número de telefone 910106983. 910106983. Vamos à música. Tempo para ouvir agora então António Pinto Basto e a sua Canção da Rosa Branca. Eu penso em ti logo ao nascer da aurora, e quando o dia vai chegando ao fim, nunca me esquece. E dormindo lá embora, sonho a aventura de te amar assim. Antes de ver-te, flor do céu caída, nem me recordo como então vivi, nem já me atrevo a suportar a vida, vivendo um dia sem pensar em ti. Oh, rosa branca, delicada e pura, que ideal brancura, que mimosa cor! Lembras um astro que do céu tombasse, que por mim poisasse na roseira em flor. Se o teu olhar iluminado e casto, pois em meus olhos refletindo o céu, quanto mais fujo, quanto mais me afasto, mais perto vejo o teu olhar do meu. Oh, rosa branca, luminosa e viva, linda rosa esquiva, meu amor fatal. Só podem anjos fabricar sozinhos, com montões de arminhos, uma rosa igual. Quando esta vida se apagar serena, ao recordar-me quanto amei em vão, desdenhosa, o que me faz mais pena é ir pensando que te esqueço então. Oh, rosa branca, meu amor primeiro, tu não tens canteiro, tu não tens jardim. Porque me chamas, porque não respondes, e porque te escondes a chamar por mim? Mas sob a campa, meu amor, não finda, verás, senhora, se eu ouvir teus ais,

como era linda com seu ar namoradeiro. Eles chamavam mina das tranças pretas, pelo chiado caminhava o dia inteiro, apregoando raminhos de violetas. Pelo chiado caminhava o dia inteiro, apregoando raminhos de violetas. E as raparigas da alta roda que passavam ficavam tristes a pensar no seu cabelo. Quando ela olhava com vergonha disfarçava, e pouco a pouco todas deixaram crescê-lo. Quando ela olhava com vergonha disfarçava, e pouco a pouco todas deixaram crescê-lo. Passaram dias e as meninas do chiado usavam tranças enfeitadas com violetas. Todas gostavam do seu novo penteado, e assim nasceu a moda das tranças pretas. Todas gostavam do seu novo penteado, e assim nasceu a moda das tranças pretas. Da bilheteira já ninguém hoje tem esperanças, deixou saudades, foi-se embora e a perdido. Está o chiado carregado de mil tranças, mas tranças pretas ninguém tem como ela diz. Está o chiado carregado mil tranças, mas tranças pretas ninguém tem como ela tinha. E pronto, mais três fadinhos depois do Vicente da Câmara com a moda das tranças pretas. Agora é tempo para ouvirmos aqui a Carolina Tavares com o Poço de Burtém e Mané com o Povo que Lavas no Rio. Bonitos fatos que vamos ter aqui a oportunidade de escutar, juntando a estes também um outro fado que eu acho muito interessante e que vou partilhar consigo, anda para ele fazendo sucesso, e até vamos ouvi-lo assim mesmo, com Camané. Carlos do Carmo e Camané com Por Morrer o Mandorinha. Estamos na primavera e tudo, portanto, vai mesmo a calhar. São as próximas três músicas da edição de hoje, do nosso programa, do nosso Diga Lá ao Senhor Fado. E é então assim que vamos caminhando daqui a um bocadinho as despedidas desta edição do nosso programa, que dá pelo nome de Diga Lá ao Senhor Fado, como já lhe disse, e que espera então a sua participação. Vamos à música, ouvintes. Ficamos então com estes três fatos. Espero que gostem. Boa tarde. Tem saudades das tabernas, tem saudades dos fadistas, de bota alta e tacão, casné de ar nas vistas. Tem saudades das tipóias que passavam vai e vem. Tem saudades do passado, o poço do Burratém, que bela e bem a seu lado, toda alegria presenteira, pois foi ele o namorado dessa praça da Figueira. Até lhe secou a água, de desgostos vejam bem, ao tirarem a Figueira ao poço do Burratém. Lá está triste, mas teimoso, velhinho tal como era, conservando o ar que tinha quando vivia à espera. Hoje anda tudo apressado, ninguém para para ver bem, mas ele ali continua, o poço do Burratém, de bela e bem a seu lado, toda alegria presenteira, pois foi ele o namorado dessa praça da Figueira. Até lhe secou a água, de desgostos vejam bem, ao tirarem a Figueira ao poço do Burratém. Até lhe secou a água, de desgostos vejam bem, ao poço do Burratém. As tábuas do meu queixado.